Não é porque você achou a sua metade da laranja que vai sair chupando outras por aí, né, bebê? Tá comigo.